Eu fiz um X-Crap, ele é mais ou menos assim, ó. A minha piroca pode dar buceta igual uma salsicha. Tô tipo Rica Games, eu tô odiando fila. Tô tipo M Corno feat com Rap X. Minha web namorada mandou foto lá na rede. TikTok me perguntaram o que eu sou. Falei que eu sou o X-Crap. Não pra falar palavra, eu falei que não pode, não quer. Viu da Slip, mami de fato é a rainha do shit rap. Ela mostrou a buceta na qual eu gravei usando fraps. 50 gigas de porno dentro do meu Ares. Ponto gato na minha rua, eu mando ele pelos ares. E aí, no caso, cê é foda. 1278, essa lista do X-Trap que eu mais gosto. For real, cê não pode fazer trap se nunca pegou. Eu sou um fudido, eu fiz uma mob com o nome de Web namorado. Eu fiz um X-Trap sobre o web namorado e não retorno do futuro. Ninguém acha graça do meu som. Eu fiz X-Trap, X, eu tenho um elemento secreto da ironia. Eu fiz um X-Trap no TikTok, mas não foi pra foi. Todas essas putas tão famosas porque tão estando com. Me perdoe, não pode falar palavrão no X-Trap. Todas essas putas tão famosas porque. Eu vou xerecar.